Bem-vindo a essa lição. Realmente anseio compartilhá-la com você hoje. Hoje vou falar sobre algo que está em meu coração a respeito da igreja, sobre a reforma que precisamos ver na igreja porque hoje ela é tão diferente daquela que Jesus veio implantar. Se brevemente resumir a história da igreja, posso falar que a igreja que Jesus veio implantar era uma associação de crentes, era como um movimento, era um corpo vivo. Mas então veio para a Grécia e tornou-se uma filosofia. Veio para a Itália e tornou-se uma instituição. Veio para o resto da Europa e tornou-se uma cultura. E veio para a América e tornou-se um negócio, um empreendimento. Então iniciou como um corpo vivo, mas acabou se tornando um negócio. Mas isso é a prostituição, se praticamos negócio usando um corpo. O que vou compartilhar hoje irá provocar e chocar muitos, mas também mostrará o que a igreja libertará muitas pessoas. Então poderemos ser a igreja sobre a qual lemos no livro de Atos, ser a igreja que Deus quer que sejamos. Que Deus te abençoe, e creio que esse ensino abrirá seus olhos, lhe ajudará e será bênção para muitos de vocês. Bem-vindo à Escola Pioneira e à lição 17. Realmente anseio em compartilhar isso com vocês hoje e nas próximas lições, onde finalizarei a Escola Pioneira e veremos algo que realmente está no meu coração porque essa é uma área em que fui liberto. Onde temos visto muitos serem libertos. Estudaremos estrutura, veremos o que é a igreja. Meu ministério, meu website é chamado A Última Reforma e um de meus livros é também chamado A Última Reforma. Nesse livro estudo a estrutura, o porquê praticamos igreja da maneira que fazemos, e essa forma não é bíblica em várias áreas e não produz discípulos. Eu tenho ansiado em falar sobre isso desde que começamos a Escola Pioneira, mas tenho tentado até agora construir o fundamento. Olhando outras coisas que mudaram através da história, quando falamos sobre teologia. Eu vou repassar o que tenho falado até agora. Tenho uma visão geral aqui. Comecei com uma introdução, onde nas duas primeiras lições falo sobre sair para fora da caixa, sobre a história da igreja e sobre religião versus o que Jesus falou. Essas duas lições foram uma introdução ao que queria falar na Escola Pioneira. Ensinei na lição 3 sobre o livro de Atos, que é a vida normal cristã. Então falei sobre algo realmente importante antes de começar, que foi a diferença entre conhecimento e obediência. Temos muito conhecimento hoje, mas quase nenhuma obediência. É muito importante em tudo que fazemos, pois não devemos ter só teologia ou conhecimento. Não, Jesus nos disse algo. Não que deveríamos ser espertos, tudo bem ser esperto e aprender algo novo, mas quando nos disse algo, foi porque queria que praticássemos. Foi sobre isso que falei lá. Depois houve 4 lições em que falei sobre cura e pregação onde estudamos sobre cura, pregação, iniciação e como pregar o evangelho. Depois houve 4 lições que foram o fundamento sobre salvação, arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. E também a lição sobre conhecer a Deus, ter uma vida profunda com Deus. Na 1 lição 13 falei sobre jejum. Depois, 3 lições sobre quem é Deus, onde falei sobre a santidade de Deus, o amor de Deus, o que é velha e nova aliança e como estamos vivendo na nova aliança, que somos livres da lei e livres para viver pelo Espírito. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração para falar até agora. Eu não sabia desde o início sobre o que falaria, mas toda vez Deus me deu algo novo sobre o que falar. Nas últimas 4 lições vou estudar a reforma da estrutura, para ajudá-lo e dar-lhe uma plataforma para viver essa vida, vivê-la no seu dia a dia, ajudá-lo a dar frutos, ajudá-lo a ver pessoas serem salvas, e a viver o que temos aprendido até agora. É o que vou ensinar nestas próximas 3 aulas, e na última vou terminar a Escola Pioneira e lançar um desafio, dar-lhe algo para fazer no futuro e realmente anseio por isso. Essas são algumas coisas que tenho falado até agora. Se formos brevemente pela história da igreja, para aqueles que não se lembram disso. No livro de Atos, tivemos um reavivamento cristão, temos o que Jesus trouxe, e isso é o que muitos de vocês estão buscando, uma vida não só de ir à igreja, ficar sentado e ouvindo a pregação mas viver a vida que lemos no livro de Atos. Era uma vida guiada pelo Espírito Santo, curando os doentes, expulsando demônios, também era uma vida de perseguição, mas onde a igreja crescia e era viva. Mas no ano 300 temos a Igreja Católica, e durante este período vimos que muitas coisas mudaram. É como se quase tudo mudasse, porém mais tarde Deus começou a renovar a igreja de volta ao que lemos no livro de Atos. A primeira coisa foi a reforma, onde Martinho Lutero veio com a justificação pela fé, algo que foi mudado pela Igreja Católica. Mas Martinho Lutero não reformou a Igreja Católica de volta ao livro de Atos. Não, ele fez apenas algumas mudanças aqui e ali. Ele não retornou com o batismo bíblico dos crentes, então depois disso Deus precisou fazer algo novo, e tivemos o reavivamento batista, onde veio o batismo bíblico novamente baseado em sua própria fé, sob as águas, algo que mudou durante a Igreja Católica, e que Martinho Lutero não reformou. Mas desde aquilo, algo novo começou e porque não reformaram de volta, tivemos os metodistas com a santificação pela fé, o movimento adventista, o batismo com o Espírito Santo. De novo algo que lemos no livro de Atos, pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, foram batizadas com o Espírito Santo. Como podem ver, o batismo do Espírito Santo é o sinal completo da nova aliança que Deus iria derramar seu Espírito sobre toda a carne e Deus nos daria um novo coração e um novo Espírito. É o que Jesus trouxe. Mas o batismo com o Espírito Santo se perdeu com a Igreja Católica, e na Luterana. Hoje eles não têm isso e muitas outras igrejas não se baseiam nesse fundamento. Assim, temos o dom do Espírito Santo e o ministério quíntuplo. Se estudarmos a história da igreja, vemos que Deus começou a renovar sua igreja. Algumas coisas sobre as quais tenho falado na escola pioneira foram perdidas durante a história da igreja. Se você tem uma formação luterana, algumas coisas que falarei vão realmente provocá-lo. Se tem uma formação metodista, há outras coisas que irão provocá-lo. Se tem uma formação batista, há outras coisas que irão provocá-lo. É diferente de pessoa para pessoa. Onde você será provocado depende de seu contexto. Mas o que vou falar dessa vez, creio que irá provocar muitos de vocês, não importa que formação tenha, porque se olhar pela história da igreja, é tão claro que Deus está renovando sua igreja, como falei na primeira lição. É tão claro que quando falamos sobre doutrinas, que foram perdidas pela Igreja Católica, têm sido renovadas em alguma área, como a justificação pela fé, batismo de crentes, santificação pela fé, batismo com o Espírito Santo, etc. Muitas coisas que foram perdidas e que são importantes estão sendo renovadas. Mas há uma coisa que realmente precisamos ver uma reforma, e é disso que se trata meu livro, A Última Reforma, que é a estrutura, a maneira como fazemos igreja. Porque se observar a história da igreja e a forma como fazemos igreja, não há quase nenhuma mudança. O que veio com a Igreja Católica quase não mudou hoje. Todos veem a igreja como uma construção, todos ainda têm uma reunião de louvor que segue a mesma ordem, quase todos têm um encontro aos domingos, há um que tem aos sábados, mas tudo se parece igual. Se for a uma Igreja Católica e observar o edifício, o que fazem e como a igreja se parece, e depois for uma igreja luterana, elas se parecem quase iguais, são quase iguais, não há quase nada que mudou. Pode ir a uma igreja batista ou metodista, e também verá quase o mesmo. O edifício da igreja, a maneira como a reunião é colocada, a plataforma, os bancos, o pastor, a comunhão e quase tudo se parece. Mas é totalmente diferente do que lemos no livro de Atos. Eles não tinham uma igreja construída como temos hoje. Não tinham bancos e fileiras como temos hoje. Não tinham um pequeno pão e pouco vinho como a ceia que temos hoje. Não tinham um pastor e sermão como temos hoje. Não tinham muitas das coisas que temos. Suas práticas eram bem diferentes. Mas ainda assim cresciam e eram igreja. É isso que quero que prestem atenção agora. O que é igreja? Essa lição é uma introdução ao que vou falar nas próximas aulas e gostaria de começar com este papel. É uma citação que tenho em meu livro, A Última Reforma. Gosto muito dela, e é maravilhosa porque mostra tanto. Cristianismo iniciou em Israel como associação de pessoas. Cristianismo iniciou em Israel como associação de pessoas. Iniciou como uma associação viva de pessoas que se juntaram. Posso usar outra palavra, iniciou como um movimento que cresceu explosivamente. Jesus está falando do reino de Deus, que o reino de Deus iria expandir por todos os lugares. Estava falando sobre um reino. O reino de Deus era um movimento. Então o cristianismo se iniciou em Israel como associação ao movimento, foi para a Grécia e virou uma filosofia, foi para a Itália e virou uma instituição, foi para a Europa e virou uma cultura, depois para a América e virou um negócio. Aqui você vê claramente a evolução que o cristianismo tomou. Iniciou como associação, como um movimento, um corpo vivo, uma associação viva de crentes, Onde dois ou três se reunirem, eu estarei no meio deles, disse Jesus. Eles se juntaram sob a direção de Jesus Cristo. Mas depois se tornou uma filosofia. Muitos ainda veem o cristianismo como filosofia. Depois veio a Itália e tornou-se uma instituição. Vemos que a Igreja Católica realmente é uma grande instituição. Depois veio a Europa e tornou-se uma cultura. Depois veio a América, e tornou-se um negócio. Observe os shows de TV cristãos. É um negócio, uma empresa. Mas o que é triste, se você usa um corpo, pois a Igreja de Deus é um corpo, se você usa um corpo e transforma-o em negócio, fazendo dele uma empresa, isso é a prostituição. E prostituímos o corpo de Cristo porque fizemos dele um negócio. Sei que é uma palavra forte e precisamos pensar a respeito. Foi o que escrevi na contracapa de meu livro, que nós fizemos do corpo de Cristo como uma prostituta, como um negócio, e tentamos vender e fazer como uma empresa, mas não é assim. Jesus não está voltando para buscar uma prostituta. Ele vem buscar uma noiva santa. Creio que o que está acontecendo agora é que uma nova reforma está começando. Isso é grande e está crescendo rapidamente em todo o mundo. Uma nova reforma está começando, onde Deus irá reformar sua igreja e vai tirar pessoas para fora da igreja, para fora do negócio, para fora da filosofia, para fora da cultura. Vai retirar pessoas para fora disso e criar uma nova igreja com essas pessoas e trabalhar com elas. É tão interessante porque vejo um movimento em todos os lugares hoje onde pessoas estão cansadas de igreja, cansadas de só irem à igreja, cansadas de verem o que acontece na igreja hoje, porque amam Jesus, querem viver a vida verdadeira. Elas saem para fora daquelas coisas e querem essa vida que tenho falado na escola pioneira. Mas ao mesmo tempo tenho visto um crescimento do falso movimento onde pessoas não estão saindo do sistema e voltando para a associação, para o que Jesus começou. Ao contrário, estão voltando para a Igreja Católica. Vejo muito disso agora, é loucura. Na Escandinávia, na região que vivemos, um dos líderes em uma das maiores igrejas na Escandinávia, que realizou muitas coisas boas durante os anos que serviu, há algumas semanas converteu-se ao catolicismo. É católico agora, e todos estão falando sobre isso nos países onde vivemos. O que está acontecendo? Se lhe perguntasse 5 anos atrás, gostaria de ser católico? Não, não, não. Não gostaria. É claro que não. Mas lentamente algo penetrou na igreja. Uma mentalidade, um sistema. Então, ao invés de voltar à liberdade que lemos em Atos, estão voltando para o sistema, para a Igreja Católica. Vemos isso. Eu creio que todo o movimento no começo experimentou uma grande perseguição da Igreja Católica. Todo crente em toda a história experimentou grande perseguição. Muitos que experimentaram perseguição, enfrentaram-na vindo da Igreja Católica. Eles têm tanto sangue derramado em suas mãos, nesse sistema. Muitas pessoas morreram durante a história. Creio que parte da perseguição que experimentaremos no futuro não virá dos muçulmanos, como muitos pensam. Não. Virá daquele sistema porque dele criarão uma nova religião mundial. Algo que parece bom, mas não é como no livro de Atos. Não é a igreja viva que Jesus criou. Então isso é apenas uma parte das coisas. Começou como um corpo vivo, uma associação, mas se tornou um negócio. Tornou-se algo que jamais deveria ter se tornado. Hoje vou levá-lo por nossa jornada. Vou lhe dar algumas ferramentas e então vou construir sobre isso da próxima vez. Durante a escola pioneira, coloquei meus óculos de religiosidade porque algumas das coisas que tenho ensinado são difíceis para muitas pessoas por causa do seu contexto. Quando falamos de óculos religiosos, o que vou ensinar hoje da próxima vez são as maiores barreiras que experimentei vindas dos óculos religiosos. Para eu tirar estes óculos foi uma longa caminhada, foi difícil. Se você foi provocado até agora, eu creio que muitos serão provocados nas próximas 3 ou 4 vezes na escola pioneira. Vou falar sobre algo que irá contra o que muitos têm aprendido. Irá provocar muitos de vocês. Irá criar uma luta dentro de você. Aconteceu isso comigo há alguns anos quando Deus começou a nos levar por este caminho e nos tirou da cultura da igreja e nos mostrou o que é a igreja. Foi uma luta, uma batalha. Foi realmente muito difícil. Mas experimentamos liberdade quando saímos, uma liberdade tão emocionante. Tudo que experimentamos hoje está construído nisso. Mas só quero dizer desde o começo que as coisas que falarei nas próximas vezes vão provocá-lo, vão contra muitas coisas. Gostaria de encorajá-lo a dar uma olhada em sua Bíblia, ver se não é verdade e sentir o que o Espírito Santo está dizendo para você. Digo desde o início que não sou contra a igreja. Pode parecer que sou, mas sou a favor da igreja, eu amo a igreja. Mas para mim, a igreja é uma associação, não uma filosofia, não é uma cultura, a igreja não é um negócio. Então sou contra quando o cristianismo se torna uma cultura, sou contra um negócio, mas não sou contra a igreja. Não sou contra pastores na igreja também, porque não é que eles querem fazer muitas coisas que estão fazendo, mas eles sofrem mudança quando começam a viver esse sistema, e vou compartilhar algo da minha própria vida. Então não sou contra o pastor, nem contra a igreja. Sou a favor deles. Eu gostaria de liberá-los desse sistema, para que comecem a fazer discípulos como Jesus os chamou, ao invés de apenas aumentar os membros da igreja. Então não sou contra coisas. Tenho falado em muitas igrejas e estive na Inglaterra. Em muitos lugares tenho falado sobre o que tenho ensinado aqui. E de alguma forma vou contra o que estão fazendo, mas na maioria dos lugares sou convidado a voltar. Quase todos os lugares me convidam mais uma ou duas vezes. Por quê? Porque as pessoas amam, porque querem liberdade e veem que isso funciona e que essa é a palavra de Deus. Reafirmo que sou a favor dessas coisas, a favor da igreja, não sou contra ela. Quero orar porque precisamos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está trabalhando e revelando a verdade, podemos falar, falar e falar, e nada vai acontecer. Precisamos ver o Espírito Santo trabalhar. Então vou orar. Deus, lhe agradeço por essa mensagem e pela próxima lição onde veremos a estrutura da igreja, veremos a última reforma e o que você está fazendo. Deus, oro para que me dê sabedoria para falar esta mensagem, e por todos que estão recebendo-a, para que abra seus ouvidos, seus olhos, seus corações, para que recebam tudo que você tem para eles. Jesus, obrigado por construir sua igreja e porque podemos fazer parte disso. Queremos fazer parte do que você está fazendo, então venha com seu Santo Espírito hoje e me ajude a ensinar essa palavra e abra os olhos de todos que estão assistindo esse vídeo. Oro em nome de Jesus. Amém. Quero começar com um testemunho. Alguns de vocês já ouviram, acabei de fazer um vídeo em que falei sobre isso. Cerca de uns 4 dias atrás aqui na Dinamarca tive novamente uma experiência forte. Realmente gostei do que aconteceu aqui, porque mostra o que Jesus quer fazer e o que desejamos. Vimos tudo se encaixando, quando falamos de poder de Deus, de sermos guiados pelo Espírito Santo, de Jesus construir sua igreja. Alguns dias atrás, eu estava fora numa reunião. Antes da reunião, eu saí para orar. Enquanto andava e orava, vi um banco onde duas pessoas se sentavam, e uma delas tinha muletas. Fui lá e aquele com muletas não conseguia levantar a perna porque fora operado há 6 meses. Ele não conseguia andar sem muletas há 6 meses. Orei por ele e ali fora, antes da reunião, Deus veio e já começou. Ele foi curado e estavam chocados. Então, os convidei para a reunião e eles vieram. No dia seguinte saímos novamente e um deles veio e trouxe um amigo. Nos seguiram porque queriam ver o poder de Deus, queriam experimentar mais. Estávamos nas ruas e muitas coisas aconteceram. Uma delas foi que uma família veio da Noruega para ser iniciada, que assistiram à escola pioneira. Lá nas ruas, conversei com um rapaz que tinha um problema de disco. Ao norueguês de 18 anos que nunca fora iniciado, nunca fizera aquilo antes, eu disse, vem aqui, põe as suas mãos. Ele pôs as mãos naquele que tinha problema de disco, que pulou para trás imediatamente porque sentiu algo acontecer no disco. Uma pancada no disco. Depois toda a dor se foi e ele estava curado. Ele ficou pasmo. O que você fez? Olhou para o norueguês. O que você fez? Este também estava tão surpreso que não sabia o que responder. Mas não parou ali. Algo começou lá. Posso começar com a história do rapaz do disco, que me contactou no dia seguinte. Ele veio com seu pai, seu tio e seu primo. Nos encontramos lá porque também queriam oração. Eles vieram da Bósnia de igreja ortodoxa, mas era uma cultura para eles. Deus veio e muitas coisas aconteceram. Orei pelo pai, que não pode explicar exatamente o que aconteceu lá. Orei pelo tio, que foi curado no joelho, e ele ficava assim. Ele falava em sua própria língua, e não pude entender o que estava dizendo. Mas pude ver que foi curado e depois me explicou no pouco dinamarquês que sabia. Então orei pelo primo, que tinha esclerose múltipla. Ele foi liberto de um demônio. Ele caiu na cadeira e você podia ver o demônio no seu rosto. Eu disse, saia, em nome de Jesus. E o demônio o deixou. Ele pulou, beijou minha bochecha e chorou. Estava tão feliz e sorriu. Foi muito emocionante. Por quê? Porque ele foi liberto. Ele sentiu força no seu corpo novamente, como nunca sentira antes. Foi realmente forte para toda a família ver tudo o que aconteceu lá. Mas não parou ali. De repente, Deus veio com... Não sei como posso chamar isso. Dom de profecia ou o quê? Mas de repente, vi coisas que nunca vira antes. Foi tão forte que comecei a ver coisas, de modo a profetizar sobre todos. Comecei com um deles. Ei, você é capitão de futebol. Você jogou futebol e é capitão. Você jogou lá, lá e lá, mas capitão é o que você é. E comecei a profetizar sobre ele. Ele estava com lágrimas em seus olhos e disse, como você sabia? É como se você pudesse ver dentro de mim. Como você sabia que sou capitão e joguei futebol lá e lá? Você me conheceu agora, mas é como se já me conhecesse. Você sabe tudo sobre mim. Foi tão forte. Então o próximo, você não consegue encontrar emprego e comecei a profetizar sobre ele, e com os seguintes. Então Deus veio e foi tão bonito. Há um vídeo no meu site onde conto mais detalhes e encorajo-lhe a assistir. Mas foi tão forte e não parou lá. Deus me revelara que um novo grupo iria começar na sua própria língua bósnia. Então a porta se abriu e duas pessoas entraram. Pensei, quem são vocês? Vão embora. Eu não sabia quem eram. Então começaram a falar com as pessoas em sua própria língua. E pude ver que os dois eram cristãos e eles se conheciam. Pensei, o que está acontecendo aqui? Eu estava um pouco confuso. Mas uma das pessoas me disse algo muito forte, e me explicou o que aconteceu. O que aconteceu foi que um dos rapazes que veio era jogador de futebol na liga dinamarquesa. Era o goleiro de um time da liga dinamarquesa. E ele queria me conhecer porque ouvira que eu estava na cidade aquele dia. Então se encontrou com um amigo meu, e disse, posso conversar com Torben? Ele disse, não, não pode. Ele está ocupado orando pelas pessoas. Ele disse, ok. Então fui ao carro, mas quando chegou lá, ouviu Deus falar com ele pois é nascido de novo e ouviu Deus falar, volte atrás e entre agora mesmo. Então ele deu meia volta, foi, abriu a porta e entrou. Ele tinha sido avisado para não entrar porque eu estava ocupado. Mas Deus falou com ele e disse algo diferente. Então ele entrou e trouxe uma amiga. Ele era da Croácia e sua amiga era da Bósnia. E ela conhecia as pessoas por quem eu estava orando. Agora ouça isto. Há 20 anos, quando veio para Dinamarca, ela estava num campo de refugiados. Naquele campo, ela conheceu aquela família porque estavam todos juntos lá. Era muçulmana naquela época. Mais tarde, ela foi salva e nasceu de novo e encontrou-os 10 anos depois, onde o pai por quem eu estava orando lhe disse, o que está acontecendo com você? Algo está acontecendo. O que é isso? E ele podia ver que algo tinha mudado nela e ela pôde falar sobre Jesus. Mas não tinham bom contato um com o outro, não se conheciam tão bem. Mas, agora você precisa ouvir, 3 semanas atrás, Deus falou com ela, você precisa orar por essa família. Assim, por 3 semanas ela orou pela família para que fossem salvos. Então ela entrou pela porta assim que eu terminara de orar por essas pessoas. Agora ela dará continuidade com essa família e começará um grupo em sua própria língua, exatamente como Deus me falara. Você vê como isso é bonito. Nós tivemos curas nas ruas antes da reunião, discipulado na rua, igreja na rua. Vimos como Deus está guiando. Saímos porque ela estava orando há 3 semanas por aquela família, Deus nos enviou, entrei em contato com o filho, que foi curado. Depois, encontrei toda a família. Deus falou ao goleiro, vá ao Torben já. Ele foi proibido de ir, mas ele veio e tinha uma amiga que estava orando por aquelas pessoas. Isso é tão bonito, porque há tantos detalhes. É quase igual ao que contei sobre a África do Sul, pouco tempo atrás. Você vê que não é somente cura, não é somente profecia e palavra de conhecimento. Não é somente pessoas sendo salvas. Não é somente ser guiado pelo Espírito Santo. Não, É tudo se encaixando. Tudo se encaixando. Isso que é a igreja. É isso que Jesus está construindo. Quando Jesus está construindo sua igreja, não estamos programados, somos guiados pelo Espírito, e vemos várias vezes como tudo se encaixa e é tão bonito. É tão bonito quando Jesus está construindo sua igreja. Não sei de que você quer ser parte. Você quer ser parte de um homem que tem uma visão, que quer ter uma igreja com 300 membros e um grupo de louvor, onde você apenas vai lá, se senta, participando de sua visão e de sua igreja, e fazer igreja dessa forma. Ou você quer fazer parte da visão de Jesus sobre reformar a igreja, sobre Jesus construir sua igreja? Você quer ser parte disso? É claro que você quer ser parte da igreja de Jesus, do jeito que ele está fazendo. Mas às vezes, temos que escolher, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Precisamos ver a reforma da igreja. Os testemunhos que estou experimentando várias vezes, onde tudo se encaixa, é porque Deus nos libertou de nossa visão religiosa do que é a igreja. E agora, nós não focamos na minha visão de igreja, mas na visão de Jesus sobre a igreja. Não é o que eu quero, é o que Jesus quer. Ele está construindo e quero ser parte disso porque é muito mais emocionante. Eu sei que isso é apenas o começo. Quero falar sobre nossa jornada. Serei breve sobre minha jornada, a respeito da mudança quando tratamos de igreja, e então vou mostrar algo aqui. Fui salvo muitos anos atrás e vim como muitos para uma. Sim, parece com uma igreja, tem uma pequena cruz ali. Vim para uma igreja, um edifício. Lá havia uma plataforma e bancos, onde eu me sentava olhando para a plataforma, no edifício da igreja, num domingo. E muito rapidamente adotei a mentalidade de que isso era a igreja. Eu achava que era a igreja, eu achava que estava vivendo a igreja. Mas após algum tempo, começou um sentimento de frustração. Sei que muitos de vocês têm essa frustração. Era frustração porque eu não queria apenas sentar no banco, domingo após domingo, e olhar para a plataforma. Eu também queria fazer mais, queria servir a Deus, queria falar. Então perguntei ao meu líder de jovens, ei, quando será a minha vez? Também quero falar. Ele olhou para mim e disse, Torben, você pode ajudar com crianças, depois com a escola dominical. Pode ser líder dos jovens, após alguns anos. Como líder dos jovens, você poderá falar um domingo, uma vez ao ano. Assim, ele começou a explicar-me como poderia falar na plataforma e como poderia crescer lentamente neste sistema e levaria 5 anos para falar no domingo uma vez ao ano. Foi o que ele me disse. Foi aí que Deus abriu meus olhos. De repente vi que muitas pessoas que participam daquela igreja estavam espiritualmente mortas. Estão apenas indo à igreja e fazendo nada. Eu percebi o que estava acontecendo. Se continuar ali, seria como eles. E aconteceu que nós saímos daquela igreja e mudamos para uma nova cidade para ajudar na plantação de igrejas. Se eu olhasse para a igreja hoje, eu a dividiria em 3 grupos. O primeiro grupo é o menor. Temos o grupo com 10%. Esses são os 10% que servem a Deus nos encontros, que fazem algo. É o pregador, a pessoa que lidera os encontros, o grupo de louvor, aqueles que estão ativos na igreja. Se você está ativo, se você dá algo, então você é feliz. Eba! Porque você está crescendo. É isso que tenho falado através da escola pioneira, aprendemos fazendo. Se fizer algo, você aprende e cresce, então está feliz, porque esse é o desejo que todos temos. Queremos crescer, queremos mudar, queremos ser usados por Deus. Mas no encontro normal de domingo, se tomamos uma igreja onde há 100 pessoas, num encontro de domingo há apenas 10% dessas 100 pessoas que são ativas. As 90%, as 90 pessoas apenas vêm e não fazem nada. Vêm e assistem, vêm e se sentam, e não fazem nada. Isso é o oposto ao que fizeram na igreja primitiva e com o que Jesus trouxe sobre o que é a igreja. A primeira igreja era um corpo vivo onde todo membro era funcional. Não era apenas parte do braço que estava trabalhando. Não, todo o corpo trabalhava. Quando falamos sobre esse sistema, encontros na igreja e tudo mais, veio da igreja católica que temos em todos os lugares hoje. Mas no livro de Atos, eles fizeram muito diferente. Fizeram a igreja de modo mais simples, se reuniam em grupos pequenos e compartilhavam Jesus. A única liturgia sobre os encontros da igreja que temos na Bíblia é de Paulo dizendo isso, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem. Está falando de um salmo, uma palavra de instrução, revelação, etc. Tudo seja feito para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Então ele diz que quando se reúnem, cada um tem algo a repartir. Não precisa ser exatamente isso e aquilo, mas diz que quando se reúnem, cada um tem algo a repartir. Lentamente dessa forma você vem à igreja mas não oferece nada porque não é permitido dar nada. O formato da igreja é baseado de modo que você não é permitido dar algo, mas a Bíblia diz quando se reúnem, todos têm algo para repartir. Se você durante a semana sabe que na próxima semana e nas seguintes você apenas vai à igreja mas não pode oferecer nada, então se torna passivo muito lentamente. Porque se não oferece nada, então não há razão para se encher. Por exemplo, se é um rapaz e quero que ele leia mais a Bíblia essa semana do que leu na semana passada, e estude a palavra e cresça mais essa semana que na passada, é fácil. Somente digo a ele, você vai pregar no próximo domingo. Ele diz, o quê? Eu vou pregar? Sim. Se eu digo que ele vai pregar no próximo domingo, garanto que ele vai orar, ele vai devorar a palavra de Deus, irá meditar na palavra de Deus e irá mudar através dela, por quê? Porque sabe que no próximo domingo será sua vez. É por isso que precisamos criar uma plataforma que é o mais que isso. Um formato em que todos podem ser usados por Deus, onde todos podem oferecer algo. Pois se você tem um formato onde pode dar algo, se mantém perto de Deus. Toda semana há pessoas que precisam de ensino, precisam de oração, há necessidades o tempo todo. Conforme vejo as necessidades sempre, me mantenho perto de Deus porque sei que preciso estar pronto o tempo todo, 7 dias por semana. Mas esse sistema não foi feito para isso. Somente 10% servem e muitos lentamente morrem espiritualmente. Mas antes que morram, passam a outro grupo. Se não está nos 10%, há uma grande chance de ser do grupo dos 30%. Quem são os 30%? Este é o grupo de quem está frustrado. Eles querem mais, não apenas se sentar e assistir. Como eu, que era frustrado naquela época, queria mais, quando vai ser minha vez. Porque Deus também pôs um chamado dentro deles, não apenas no pastor ou nas pessoas sobre a plataforma, mas Deus colocou um chamado dentro de cada um de nós. Somos todos chamados para oferecer algo quando nos reunirmos. Então estão frustrados mas não podem continuar assim porque irá matá-los. Então há duas opções. Fará algo radical e se unirá aos 10% ou fará algo como fiz, sair da igreja. Existem milhões de pessoas saindo do sistema da igreja a cada ano. Por quê? Não porque não querem Deus, pois eles querem, mas querem mais e precisam sair da igreja porque não podem estar num lugar onde não podem servir a Deus, como fiz. Eu sei que há diferentes igrejas. Talvez você vá à igreja onde não é um problema mas muitos sabem do que falo. Muitas pessoas estão frustradas, e depois de um tempo em frustração elas desceram ao maior grupo da igreja, os 60%. Quem são os 60%? Eu os chamo de o grupo que se afastou. Lembre-se que se afastar não é parar de comparecer à igreja. Se afastar é deixar o primeiro amor. Jesus disse que é contra aquele que deixou o primeiro amor. Apocalipse 2:4, arrependam-se. Se afastar é deixar o primeiro amor. Após um tempo de frustração, se não veem como se tornarão ao que Deus colocou dentro deles, tomam o chamado e simplesmente jogam fora, não importa. Então tomam o chamado e colocam-no de lado porque não podem continuar frustrados e então só continuam indo à igreja. Então apenas comparecem à igreja domingo após domingo, e lentamente sua vida está esmorecendo, sua vida espiritual está morrendo. Seu primeiro amor se foi, seu chamado foi sepultado, e apenas vão à igreja. Esse é um lugar perigoso para ficar, porque somos chamados a servir a Deus. Por este ser o lugar mais perigoso de estar, apenas comparecer à igreja, muitos milhões de pessoas estão morrendo cada ano neste sistema. Está apagando fogo. Eu creio que por causa deste sistema, devemos voltar ao que Jesus trouxe e fez. Outra boa razão quando falamos disso é que não conseguimos gerar frutos da maneira que queremos. Por várias vezes eu tenho levado uma ou duas pessoas a um pequeno grupo de discípulos e vejo-os crescer. Posso discipular alguém e no próximo ano ele verá 2 pessoas serem salvas. Tenho feito isso várias vezes. Não é um grande problema se usarmos as ferramentas que Deus nos deu, para ver 2 pessoas salvas, batizadas nas águas e no Espírito Santo em um ano. Mas se tomo uma pessoa e faço isso, tenho um crescimento de 200%. E posso fazer de novo e de novo, em se tratando de discipulado. Mas quão frequente você vê uma igreja onde há 100 membros esse ano? Ano 1 igual 100 membros. Ano 2 igual 200 membros. Depois há 400, 800, 1.600. Esse é um crescimento de 100%, mas não vemos isso. Por quê? Porque esse sistema não é capaz de criar discípulos. Apenas cria pessoas que vão à igreja ao invés de todos gerarem frutos em sua vida diária e de multiplicar. A igreja se tornou como se eu adicionasse poucas pessoas aqui. Então são 100 pessoas, e depois são 110, depois 115, e 118, talvez 130. E cresce assim, não há multiplicação. Mas Jesus nos chamou para gerar frutos. Como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus disse, vão e deem muito fruto. Todos nós devemos gerar fruto. Não é suficiente vir à igreja e dizer, 3 pessoas foram salvas no ano passado, então houve algumas pessoas afinal. E você? Todos nós, cada um de nós é chamado para gerar frutos. Se quisermos fazer a missão a qual Jesus nos chamou, precisamos mudar a maneira que fazemos. Ele nos chamou para discipular nações. Ele não nos chamou para fazermos pequenas igrejas crescer aqui e ali, nos chamou para impactar o mundo inteiro. Não fazemos isso dessa maneira, mas de outra. Vou ler um pouco do meu livro A Última Reforma, onde em um capítulo falo sobre igrejas, que precisamos de muitas novas igrejas. Se eu lhe perguntar, gostaria de começar uma igreja? Em nossa mentalidade normal, não, não quero. Por quê? Porque é difícil começar uma igreja. Precisamos de um edifício, de um comitê, precisamos de dinheiro, de muita gente, de muitas coisas. É muito difícil começar uma igreja assim. Mas se voltarmos à forma simples de igreja do livro de Atos, se soubermos o que eles faziam, e eu lhe perguntar se gostaria de começar isso, você dirá, sim, é claro. Todos podem fazer parte disso, pois é muito mais fácil e simples. Se você é pastor, o que gostaria de ver? Quer começar uma igreja com 1.000 membros ou ao invés disso, que tal começar 1.000 igrejas com 10, 15 membros? O que queremos? Queremos mudar o mundo ou simplesmente queremos pessoas que vão à igreja? Quando falamos disso, muitos pastores que são meus amigos, assim como eu, começaram uma igreja com um objetivo, quero fazer discípulos. Essa é a razão de começar uma igreja. Você se torna pastor, você ama a Deus e pessoas, e quer fazer discípulos, mas o que acontece? Você começou bem, mas de alguma forma essa maneira de pensar lhe colocou numa caixa e você fez de uma maneira que, depois de um curto tempo, percebeu que não fez mais discípulos. Não, apenas fez pessoas que vão à igreja. Vejo que seus líderes, seus corações são bons e realmente querem servir a Deus, mas por causa da nossa visão religiosa de igreja, não somos capazes de superar. Não superamos quando se trata de discipulado. Quando tiro meus óculos, os frutos são tão diferentes. Não sei se você sabe, mas podemos usar muito tempo trabalhando para o reino de Deus e pensamos que fazemos algo bom, mas o que realmente estamos fazendo é impedindo a palavra de Deus. Posso falar de uma experiência forte que tive há alguns anos. Sou parte de uma rede com igrejas simples. Estava na Suécia há pouco tempo, onde encontramos um apóstolo, um plantador de igreja indiano. Ele iniciou uma rede na Índia, onde foram batizadas 5 milhões de pessoas em 10 anos. 5 milhões de pessoas em 10 anos. Não ouvimos isso com frequência sobre mega igrejas. Olhamos para elas na América, uau, vejam. São 10 mil pessoas, e lemos seus livros. Mas aqui falamos de 5 milhões de pessoas em 10 anos e não 10 mil em 10 anos. Por quê? Multiplicação. Multiplicação tem tudo a ver com espalhar ao invés de juntar. Espalhando, fazendo discípulos, enviando-os. Mas esse cara que começou a rede disse algo que nunca vou esquecer, que há alguns anos, veio uma grande organização de igreja da América que queria ajudar com o que Deus estava fazendo na Índia. Então foram com muitas pessoas, horas, muito dinheiro, muito investimento, com muitos dólares para colocar nesse trabalho. Mas depois de alguns anos, pararam. E esse homem, que começou a rede, disse-me com lágrimas nos olhos, se essa organização de igreja não tivesse vindo aqui para ajudar a construir a igreja de Deus, não teríamos batizado 5 milhões até agora, mas 8 milhões, porque quando vieram, O crescimento natural parou ou ficou lento? É tão interessante quando pensa nisso. Aqui temos uma organização com boa fé, desejando construir a Igreja de Deus, usando muitas horas fazendo isso, usando milhões de dólares fazendo isso, mas o resultado final é 3 milhões de almas negativos. Então o melhor que poderiam ter feito para o reino de Deus era ter feito nada. Quero repetir. O melhor que poderiam ter feito para o reino de Deus era ter feito nada. Era não ter usado o seu dinheiro, não ter usado horas edificando o reino de Deus, porque eles impediram o crescimento natural. A Igreja de Deus é um corpo vivo que cresce naturalmente se simplesmente deixarmos crescer. Mas como fazemos igreja hoje impede o crescimento natural? Precisamos apenas deixar irá crescer naturalmente. A semente está no solo e irá crescer porque há poder na semente. Quando se trata de ganhar o mundo, isso cresce muito aqui. Cresce em muitos lugares onde há perseguição. Por quê? Porque em lugares onde há perseguição, sob perseguição o sistema irá cair. Esta é a primeira coisa que vai acontecer. As igrejas irão fechar, os pastores serão jogados na cadeia, e de repente eles não poderão mais se reunir como antes e o que acontece? Está crescendo. Está crescendo como nunca antes. É tão interessante quando você pensa nisso que muito do que fazemos hoje não produz frutos, mas impede o crescimento. Posso dizer que eu fiz parte disso. Eu trabalhei com plantação de igreja em 3 cidades diferentes por 14 anos e fiz a mesma coisa, fui parte disso. Mas agora, vejo os testemunhos. Estamos vendo o crescimento que está explodindo no mundo todo. Por quê? Porque estamos fazendo discípulos, mudando a maneira que fazemos igreja. Quero ler um capítulo de meu livro, Muitas Novas Igrejas. Quando falamos de igrejas, construir uma igreja assim não é fácil porque custa muito dinheiro. Você precisa de muitas pessoas para começar e não é fácil. Por isso, não vemos muitas novas igrejas hoje. Há uma citação de algo chamado Down, discipule uma nação inteira, isso é uma rede. Jesus nos chamou para discipular uma nação toda. Em Down, estão trabalhando um plano estratégico de associação e dizem que a melhor forma de cumprir a grande comissão que Jesus nos ordenou é ter uma nova associação para cada 500 a 1000 pessoas. Para cada 500 a 1000 pessoas é preciso uma associação. Por quê? Porque ao trabalhar com igrejas de tamanho normal, esta é a quantidade de pessoas que uma igreja de tamanho normal pode influenciar. Tomemos uma cidade da Dinamarca, uma de tamanho normal. Há 30 mil pessoas morando nela. Para essas 30 mil pessoas na Dinamarca, normalmente há 3 ou 4 igrejas, não mais. Essas cidades que têm 3 ou 4 igrejas deveriam ter no mínimo 30, 40. 50, 60 mais igrejas para realizar o que Jesus nos ordenou e obedecer à grande comissão. Mas hoje é assim, temos uma igreja batista nesta cidade e uma igreja pentecostal, e nada mais, e uma igreja luterana. Vamos lá. Se queremos alcançar nações inteiras e fazer o que Jesus nos ordenou, ou seja, discipular uma nação toda e não apenas algumas pessoas aqui e ali, temos que mudar a maneira que fazemos igreja. A boa coisa sobre ter muitas igrejas e como Jesus faz igrejas é que lá não precisamos ter 10%, 30% e 60%. Não, podemos ter 100% porque na visão de Jesus há trabalho suficiente para cada um. Como Jesus faz as coisas é o que veremos nas próximas 2 vezes, onde você verá que há espaço para todos nós. De volta à minha história, eu deixei isso e mudei-me para uma nova cidade para começar uma igreja, onde queríamos fazer algo diferente. Fazer discípulos. Como faríamos isso? Em nossa primeira reunião, eu me perguntava, como faremos? Você dirige a reunião e eu vou falar. Legal. Mas também temos que receber as ofertas. E se eu der as boas-vindas, cantarmos 2 canções, colhermos a oferta, mais 3 canções, você prega e passarmos a ser? Sim, vamos fazer isso. É interessante pois deixei algo porque não queria ser assim, queria fazer discípulos. Fui a uma nova cidade para construir uma igreja, mas não foi diferente, acabei obtendo exatamente o que não queria. Eu não queria só fazer igreja, queria fazer discípulos e acabei voltando exatamente ao modelo do qual eu vim. Isso que você precisa entender, não é fácil remover aquele sistema para fora de você. Conheço pessoas que compraram o livro A Última Reforma e o leram 10 vezes, e cada vez eles são mais livres, como se algo estivesse saindo deles, e no final estão totalmente livres. Porque não é fácil remover esse sistema para fora de você. Eu lhe encorajo a obter o livro na Amazon, A Última Reforma, e leia-o. Mas eu estava naquela cidade, e sinceramente, não produzi frutos. Não cresceu, não foi maravilhoso, não tive muitos testemunhos fortes. Então, depois de um período curto, mudei-me para uma nova cidade com um novo amigo para começar uma nova igreja lá. E lá algo aconteceu, porque começamos em nossa sala de estar e pela primeira vez foi como se os óculos fossem removidos um pouco, como se pudesse ver por cima das lentes. Eu saboreei algo que mudou minha vida para sempre. Experimentei o que é a igreja, porque lá pude dizer pela primeira vez que não éramos apenas membros indo à mesma igreja, éramos família. Amávamos um ao outro. Quando nos reuníamos, todos tinham algo para compartilhar. Todos cresciam, aquilo crescia. Pela primeira vez, experimentei o que era a igreja. Mas eu não tinha tirado os óculos. Pouco tempo depois, nós éramos muitos e tínhamos reuniões, conseguimos assentos, veio a frustração e se tornou exatamente a mesma coisa mais uma vez. A frustração veio e muitas coisas aconteceram. Então nos mudamos para outra cidade de novo, e lá começamos uma nova igreja de novo, porque nosso coração é igreja, plantação de igrejas, construir igrejas iniciais. Lá comecei algo bom, mas não muito tempo depois, estava assim de novo. Uma coisa que me fez ainda pior do que eu havia sido antes foi que nas duas igrejas plantadas anteriormente, eu não era o pastor, mas um dos líderes, um evangelista, eu não era o topo da pirâmide. Então toda a pressão não estava sobre mim, eu estava mais livre. Mas dessa vez tornei-me o pastor e de repente ouvi, quantas pessoas há em sua igreja? Experimentei a pressão sobre mim e pessoas disseram, você não pode começar uma igreja. Você é um evangelista. Não pode fazer isso ou aquilo. Havia uma grande pressão sobre mim para produzir, para mostrar que era bom líder. Então comecei a mudar, coloquei os óculos, tornei-me pastor e comecei a fazer muitas coisas que não queria. Ei, não vá àquela igreja, você está comigo, não está com eles. A igreja estava dividida e eu comecei a competir com outras igrejas. Porque para minhas pessoas eu mostraria que era um bom líder. Comecei a controlar pessoas e precisava de seu dinheiro porque era parte do meu salário, de tudo, da casa. Comecei a fazer algo que não deveria. De alguma maneira estava manipulando pessoas. Não porque queria em meu coração, mas agora que estou fora daquilo, olho para trás e posso ver. Uau! Comecei a controlar pessoas, não porque tinha maldade no coração e queria destruí-los, mas porque queria vê-los bem-sucedidos, queria tanto que crescessem que tomei o lugar que o Espírito Santo deveria fazê-lo. De repente, vi o que estava tentando construir. Leia isso, faça aquilo. Queria tanto ser bem-sucedido porque estava construindo o meu reino, queria que vissem que era um bom líder, e queria tanto o sucesso deles, mas percebi que no final o resultado foi ruim. Eu criei pessoas dependentes de mim ao invés de Deus. Eu tomei conta onde o Espírito Santo deveria operar. Falo disso no meu livro. Tornei-me como muitos pastores por aí. Há um sistema espiritual que irá matar essa vida. De repente você lê a Bíblia, não para conhecer Jesus mas para ter um sermão. De repente você faz coisas porque você se torna dependente do dinheiro deles, e assim por diante, e tudo isso produz resultados que você não quer. Quando você está envolvido, não é sempre fácil de ver, mas quando você está fora, você diz, o que eu fiz? Se eu olhar para aquele período em que era líder, não obtive muitos bons frutos de meu trabalho. Meu coração era bom. Meu coração queria servir a Deus, mas meus óculos, minha maneira de fazer, o sistema me impedia de produzir fruto. Mas então Deus me deu um sonho, onde vi dois homens de pé ao meu lado, fumando. Um deles me deu seu cigarro e disse, você precisa fumar. Não, não quero fumar. Você deve fumar, não quero fumar. Você deve fumar. Se você não fumar, as pessoas verão que estamos fumando. Eu tomei o cigarro no sonho e fumei. Senti a fumaça e imediatamente pensei, o que eu fiz? Acordei e eu sabia exatamente o que tinha feito. As duas pessoas eram as duas cidades em que estive antes, as duas igrejas que começamos. A fumaça era o sistema que mata a vida, que mata o corpo. Eu sabia exatamente porque estava fumando, porque quando comecei a primeira igreja, Deus me disse no começo, confie em mim, não vá debaixo do sistema de novo. Não se apresse em dizer, agora estamos começando uma igreja e você é o pastor. Não faça o que outros esperam de você. Mas não confiei nele, então fiquei debaixo do sistema mais uma vez porque tive medo do que as pessoas iriam pensar de mim. E lá tomei um cigarro, fumei e aquilo matou o corpo. Quando Deus me deu aquele sonho, me arrependi e fechei a igreja. Então nos mudamos para esta cidade e desde então sou livre do sistema. Estamos construindo com igrejas hoje, estamos começando muitas igrejas, ajudamos outras igrejas, falamos em conferências de plantação de igrejas, e vemos um crescimento que está explodindo como nunca antes. É interessante porque no sistema, você pode estar numa igreja e ainda ser livre. Tenho falado em igrejas da Inglaterra onde há mais liberdade que em outros lugares. Tenho visitado muitas igrejas para compartilhar isso e experimentei liberdade, mas também tenho encontrado muitos pastores que são livres e querem isso, mas tem uma liderança que não querem, que tem medo de perder, que não confiam no Espírito Santo. Isso é diferente de pessoa para pessoa, mas quero dizer que a liberdade é tão emocionante e a maneira que as pessoas estão crescendo agora é explosiva. Você não pode ver se uma igreja é boa de acordo com quantos membros ela tem, quão grande é a sua economia. Não, as pessoas seguem a Cristo. Vivem como discípulos no dia a dia. Segunda, terça, quarta. Elas obedecem a Jesus no que lhes tem comandado. Se elas o fazem, é bom, se não, o que chamam de igreja não é igreja. Igrejas são discípulos que seguem Jesus. Mas isso foi um pouco de minha jornada. Levou-me 14 anos e 3 igrejas plantadas para remover isso de mim. O que obtive no primeiro mês levou 14 anos e 3 igrejas plantadas para remover. E estamos realmente focados em não olhar para trás, pois é tão fácil voltarmos debaixo daquele sistema de novo. Nosso foco é assim agora, mantenha isso, trabalhe aqui, faça isso. Estamos realmente focados nisso porque amamos a liberdade e queremos mantê-la. Quero continuar agora e falar sobre a multiplicação e a igreja simples, o quão simples é quando tratamos de igreja, e falar brevemente sobre o sistema e finalizar. Então vamos continuar na próxima vez para estudar o que Jesus fez. Quero ler duas coisas porque na Bíblia é o maior mandamento, onde lemos a respeito em Mateus 22 e 36 a 40 e alguém perguntou a Jesus qual era o maior, mais importante mandamento. E Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então o primeiro e maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então temos os maiores mandamentos e a grande comissão, em Mateus 28. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 18 a 19, essa é a grande comissão. Se olharmos para a igreja para fazê-la da forma mais simples possível, vou ilustrar assim. A primeira coisa que Jesus disse foi ame a Deus com todo o seu ser. Somos chamados para amar a Deus. A próxima coisa que disse foi ame o seu próximo. É realmente importante começarmos com amar a Deus porque, se não tiver a parte de amor a Deus com você, mas apenas a parte de ame seu próximo, se torna um amor humanista. Não, temos que amar a Deus primeiro. Você não pode realmente amar a Deus se não conhece e é através do Espírito Santo que o amor é derramado em seu coração. Então somos capazes de amar pessoas, não com amor humanista mas amor verdadeiro, amor que fala a verdade de forma que liberte as pessoas. Então amor não é amor humanista. Então, ame a Deus, ame o próximo e faça discípulos. Quero deixar claro, faça discípulos. É tão importante. Ame a Deus, ame seu próximo e faça discípulos de todas as nações. Isso é igreja. Jesus disse, onde dois ou três estão, ali eu estou no meio deles. Essa é a forma mais simples de igreja. Estamos juntos com pessoas, amamos a Deus. Amamos nosso próximo, amamos outras pessoas e fazemos discípulos. Isso é igreja. O que fiz alguns dias atrás, quando estive nas ruas aqui na Dinamarca e pessoas foram curadas, e salvas, iniciadas e treinadas é igreja. Isso é igreja. Mas o problema é que colocamos isso numa caixa e veio com a Igreja Católica. Essa caixa de alguma maneira impede nosso amor a Deus, o amor pelas pessoas e nos impede de fazer discípulos. Para mostrar essa caixa, Quero colocar alguns adesivos aqui. Uma caixa que frequentemente tomamos e colocamos sobre as coisas. O que é essa caixa? A primeira coisa é o edifício. Pensamos que para ser igreja precisamos ter um edifício. Mas não é necessário ter um edifício. Veja os primeiros cristãos, a primeira igreja real, a real construção, que surgiu naquele tempo. A primeira igreja cresceu e expandiu sem um edifício. Observem os lugares que têm mais crescido hoje. Os países mais perseguidos são onde há o maior crescimento e lá eles não têm o edifício da igreja da maneira que temos. Muitas vezes lemos a Bíblia de maneira errada porque lemos com nossos óculos. Por exemplo, se leio isso em Atos 2:46, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Isso é Atos 2:46. Vocês já ouviram isso? Eles se reuniam no pátio do templo e em casa comiam e repartiam o pão. Muitas igrejas ensinam, sim, vejam. Eles vieram ao templo, e se reuniam nas casas. Essas são as células. Não. O templo aqui não era a reunião. A reunião, o encontro era nas casas. Onde eles repartiam o pão. Não no templo, mas nas casas. A casa era o local de encontro dos crentes. Para que serviu o templo, então? O templo estava em Jerusalém. Quando vieram de outras cidades, não construíram um novo templo. Não, o templo já estava lá, mas Jesus veio com algo novo. Quando iam ao templo, não era onde as pessoas iam adorar. O pátio do templo era onde evangelizavam, onde falavam com pessoas, onde oravam por pessoas, onde o aleijado foi curado. Pedro foi ao pórtico de Salomão e pregou o evangelho. O templo era onde as pessoas estavam. Quando Paulo veio à sinagoga, não era como igreja, era onde vinha com ensinamentos radicais. Enquanto ele podia pregar, estava tudo bem. Às vezes queriam apedrejá-lo, outras vezes não queriam ouvi-lo, mas algumas pessoas o seguiram e os levou consigo para as casas. Então o templo não era lugar de louvor. O templo era um lugar em Jerusalém. Para todas as cidades ou outros países que iam, não construíam um novo templo. Não, lá apenas se encontravam nas casas e saíam às ruas. O templo era onde as pessoas estavam, como nos encontramos hoje no mercado. Nós vamos às ruas juntos, falamos sobre Jesus, compartilhamos o evangelho, pessoas são salvas e vamos para casa, comemos e temos comunhão, nos reunimos e depois vamos às ruas de novo, novas pessoas são salvas e vamos para casa nos reunir. Era como a primeira igreja fazia. A primeira igreja não tinha um lugar da maneira que temos para se reunir. A próxima coisa são os funcionários, pois se tem uma igreja, tem que ter funcionários. O problema com funcionários é que alguém tem que ser pago por isso, alguém que faz e há o restante, que não faz nada. Somos todos chamados para trabalhar no reino, somos todos funcionários no reino de Deus. Você é chamado, eu sou chamado. Não há ninguém com apenas alguns profissionais. Esse é o corpo onde todos são chamados para trabalhar. Este é o problema, como estabelecemos a igreja hoje. Posso explicar brevemente. Na 1 Bíblia havia os 5 ministérios estabelecendo uma fundação, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, professor. Você pode se lembrar assim, o apóstolo ia e vinha muito rapidamente. Eu tomo uma carona para a próxima cidade. Ele estava junto com o profeta que apontava o caminho. Se tem pecado em sua vida, esta é a direção que deve tomar. Esses dois trabalhavam juntos como uma arma, estabelecendo a fundação. Então havia o evangelista, que estava longe por mais tempo do que outros. Ele é o dedo mais longo. Então temos o pastor, aquele que é casado com a associação, ajudava e estava continuamente lá, não importa o que acontecesse. Então havia o menor de todos, o professor, quem tirava coisas dos ouvidos para que pudessem ouvir o que estava dizendo. Aqueles ministérios na primeira igreja iam de casa em casa, de lugar para lugar equipando e ajudando. Cada lugarejo tinha anciãos, não apenas um, mas muitos. Eles viajavam, ajudavam e conectavam essas associações entre elas. Estavam lá para equipar os santos para realizar o ministério, fazer discípulos. Mas hoje esses ministros se tornaram funcionários. Se tornaram algo que não são. Era apenas para estabelecerem a fundação. Você não vai a uma igreja hoje e diz, ó, esta igreja está sobre uma ótima fundação. Você não vê a fundação, você vê o edifício. É tão interessante porque durante a reforma, o dom de ensino dominou e destruiu tudo em muitos aspectos. Porque o professor de várias maneiras tem ensinado que o apóstolo e o profeta não são para hoje, eles se foram. Há igrejas que acreditam que profetas e apóstolos não existem hoje, eles se foram. É o que o professor disse, mas você não encontra isso na Bíblia. Mas também ensina que o pastor e o professor são um único dom. Quem sobrou? O evangelista, que não quer fazer parte disso, então é eliminado. De repente, ao invés de 5 ministérios, temos um dom, o de ensinar. E tudo hoje é sobre ensinar. Acreditamos que se tivermos ensino suficiente, obedeceremos a Jesus. Não, precisamos de todos os dons juntos, para trabalharmos juntos, obedecermos a Jesus e fazer o que nos ordenou. Precisamos ver que somos todos membros. Quando falamos de funcionários, vocês são chamados. Não há ninguém que seja mais chamado que outro para servir. Mas vou falar rapidamente e darei ferramentas na próxima vez. Outra coisa é o programa. Nós planejamos o programa e tudo tem que estar dentro do programa, tem que ser no edifício, tem que ser o mesmo. Ouvi pessoas que queriam distribuir CDs, queriam ir às ruas para evangelizar, mas lhes disseram: não, vocês não podem fazer isso porque na nossa igreja, na nossa visão não fazemos isso. E muitas pessoas são impedidas de amar a Deus, de amar seu próximo, de fazer discípulos. Por quê? Porque tudo tem que ser o mesmo. Temos que seguir nosso programa. Se não crentes vêm e querem ser salvos, ainda precisamos seguir a programação, ao invés de sentarmos com eles, compartilharmos o evangelho e vê-los serem salvos. É como se tudo fosse o mesmo, não importa qual igreja você for, verá que tudo parece igual e não gosto disso porque ele não veio com isso. Ouvi que uma igreja queria mais do Espírito Santo, então colocaram 10 minutos em sua programação onde o Espírito Santo pudesse trabalhar, mas o Espírito Santo não trabalha assim. Então a última coisa, orçamento, porque um edifício e empregados custam dinheiro, e assim precisamos ter um orçamento. O problema com orçamento é que tudo termina em negócio. O edifício da igreja geralmente é o maior problema. É onde começa. Depois temos os empregados, a programação e o orçamento. E o corpo vivo que precisa crescer naturalmente se torna um novo sistema. Acaba como um negócio. E com dinheiro, orçamento, começamos a falar. Você tem que dizimar na igreja, você tem que fazer isso. Vou falar sobre dízimo brevemente. Tem um capítulo em meu livro aqui. Creio que está tudo bem em dar mais. Veja aqui. Já ouviu sobre Malaquias capítulo 3, que estamos roubando a Deus se não damos nosso dízimo. Creio que muitos ouviram isso. Já ouviu a Bíblia falar que às vezes você também deveria consumir o próprio dízimo? Você lê na Bíblia. Já ouvi uma outra vez dizer que às vezes você não deveria trazer o dízimo, mas deveria guardá-lo em casa, então outras pessoas poderiam vir e tomá-lo. Há tantas regras sobre dízimo e creio que todos que têm lido a Bíblia sabem o que ela está dizendo. Sabem que não é bíblico dar 10% para um edifício, como se cumprisse uma regra. Mas muitos criaram uma regra por causa do orçamento. Muitos começaram a controlar pessoas e manipular pessoas por causa de dinheiro, de orçamento. Eu estive nessa situação, não tão mal como muitos hoje. Mas o que muitas pessoas acabam fazendo é que o edifício cria algo, que cria algo, que cria algo e acabamos com algo tão diferente do que a palavra trouxe, do que Jesus nos trouxe. Vou terminar agora porque o tempo acabou. Não precisa ser ruim. Conheço pessoas que têm igreja onde há liberdade, que não manipulam com dinheiro, que têm um lugar onde todos podem trabalhar, mas o problema é que é realmente difícil. Na próxima vez vamos estudar o que Jesus realmente disse. O que Jesus disse. Ou o que Jesus faria. O que Jesus faria hoje em relação à plantação de igreja. Vamos estudar sobre isso na próxima vez. Lembro-me que alguns anos atrás tivemos o que Jesus faria. O que Jesus faria. Jesus não teria um edifício, funcionários, programação, orçamento, como nós hoje. Ele faria coisas simples. Ame a Deus, ame o próximo. E faça discípulos. Então na próxima vez vamos estudar Lucas 10, onde vou trazer coisas mais práticas e veremos o que realmente Jesus disse e o que Jesus faria hoje. Vamos tentar sair para fora da caixa, focar no que a igreja realmente é, lhe ajudar a fazer discípulos e ver o movimento começar em todo lugar. Creio nisso de todo o meu coração, porque se trabalharmos da maneira que Jesus nos chamou, tudo irá ocorrer conjuntamente e será maravilhoso. Vou orar e depois minha esposa Helene vai cantar uma canção. Jesus, obrigado porque irá remover nossos óculos, irá nos ajudar a ser parte do que está fazendo. Ajude-nos a ver, remova nossos óculos, Jesus. Eu oro por todos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor inicie uma reforma em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vou parar agora, o tempo já acabou. Quero dizer que pode obter meu livro na Amazon, A Última Reforma. Eu lhe encorajo a ler, pois irá ajudá-lo a entender o que estou compartilhando, parte de nossa jornada. Não próxima vez, será daqui a algumas semanas porque eu vou para América, para Phoenix, Arizona, depois para Las Vegas e Los Angeles, onde vamos treinar e equipar na América, e veremos Deus fazer coisas maravilhosas. Não próxima vez terei muitos testemunhos emocionantes para compartilhar com você do que Deus fez na América. Lhe encorajo a ver esse vídeo de novo e deixe o Espírito Santo falar com você. Comece a pensar, o que é a igreja? Por que fazemos o que fazemos? Para que lentamente lhe ajude a ser liberto dessas coisas e ser a igreja que Deus o chamou para ser. Deus te abençoe. Ponto.